andar de mansinho no lombo da noite, me vou de carancho no feitiço de um ronco de gaita pra um fundo de campo.